sable, pas un sable. Podes fingir que és feliz e dona do teu nariz, mas tu pertences a mim. Podes te encher de vaidade, mudar de dono à vontade, mas meu amor, ainda assim tu pertences a mim. Podes andar de braço dado com o teu novo namorado, que importa? Quando chegar estonteada, vinda do nada, fui eu que te abri a porta. Sento bater no teu peito, que por mim tanto sofreu. Sei que foram mais de mil que te sentiram o cheiro, mas eu suporto essas dores, pois entre os teus mil amores eu sei que fui o primeiro. Eu fui o primeiro. Podes andar de braço dado com o teu nome, chegaste estonteada, vinda do nada, fui eu que te abri a porta. Sento bater no teu peito, que por mim tanto sofreu. O meu coração olhes mais para trás. A vida dá muitas voltas. Vais ver o que ela faz. Vais ver o que ela faz. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. De manhã quando acordam para ir para a escola, faltam as aulas. Jogar a bola. Vão vivendo por vezes sem pai ou sem mãe. São abandonados por não terem ninguém. São putos do bairro, os putos do bairro. São putos do bairro, os putos do bairro. Dizem que vivem bem a roubar, a roubar. Vão vivendo na miséria que o mundo lhes dá. Os putos do bairro, os putos do bairro. São putos do bairro, os putos do bairro. São putos do bairro. Oh, minha vida. Quem fez de mim um réu perfeito com o seu dedo acusador? Guardo no peito a marca dessa ferida que fez pagar o justo pelo pecador. Uma batalha nunca fui perder a guerra. Serei a sombra que te segue e não te vai deixar em paz. Nem que eu tenha que percorrer toda a terra, mais cedo ou mais tarde eu vou te enfrentar. Mesmo que eu não volte a ser mais o que era, fiz a promessa que me iria vingar. Sem fugir, tu vais ver que eu voltei a viver. E sem nada a perder, a vingança eu vou querer. Cada marca na pele faz-me ver quem eu sou. Quem traiu, quem me amou, vai por viver-me renascer. Conselheiro, coração quente, a porta então chamou e abriu-se a janela e só para ela triste cantou. todo o meu jardim. Ramos soltos que me querem ver cair e sei onde esperar. Se o certo é me encontrar bem distante nesse mundo tão meu. Sei eu, sei eu, sei eu, sei eu, de um mundo só meu, só meu, só meu, só meu, só meu. Cá dentro de ti, só meu, só meu, só meu, só meu, dentro de ti. Só meu, só meu, só meu, só meu. Nunca deixei de acreditar que amanhã é outro dia, que há muita coisa a começar, que a vida nunca está perdida. Mas foste tu que me avisaste que é sempre bom saber esperar, e foste tu que me ensinaste que havia muito por andar. Contra todas as razões, contra ventos e estações, eu continuo por esta estrada. Esquecer que é muito chato não sonhar, que é muito estúpido viver a vida inteira sem criar. Contra todas as razões, contra ventos e estações, eu continuo por esta estrada.

vou ao fundo, dou a volta num segundo. Faz que no caminho nunca adormeça. Faz com que do alto eu também desça. No cimo das nuvens estás sentada, onde tudo se transforma em nada. Uma carícia, uma loucura, uma aventura, uma ternura. Uma carícia, uma loucura, uma aventura, uma ternura. Thank you. acordei e senti-me sozinho. Um barco sem vela, um corpo sem linho. Amanheci e vesti-me de preto. Um gesto cansado e olhar no deserto. Quando todos vão dormir, é mais fácil desistir. Quando a noite está a chegar, é difícil não chorar. Eu não quero ser a luz que já não sou. Não quero ser primeiro, sou o tempo que acabou. Eu não quero ser as lágrimas que vês. Não quero ser primeiro, sou um barco das marés. Dois lírios sobre a mesa, uma janela aberta sobre o mar, trago magoei-me a certeza de que espero te voltar. Um cheirinho a café, fotografias caídas pelo chão e no ar uma canção. Traz-me uma recordação. Tenho tanto por dizer, tanto por te contar, que a vida não chega. Tenho céu e tenho mar, e tanto para te dar, que a vida não chega. Guardado num lugar perto do mar, tenho olhar no infinito e suspiro devagar. Tenho tanto por dizer, tanto por te contar, que a vida não chega. Tenho céu e tenho mar, e tanto pra te dar, que a vida não chega. O tempo aqui parou, oh, desde que te foste embora. Só a saudade ficou, oh, já não aguento tanta demora. Tanto por dizer, tanto por te contar, que a vida não chega. Tenho céu e tenho mar, e tanto para te dar, que a vida não chega. Tenho tanto por dizer, tanto por te contar, que a vida não chega. E sei que vou te amar para a eternidade. Se sou tinta, tu és tela. Se sou chuva, sou amarela. Se sou sal, és branca areia. Se sou mar, és maré cheia. Se sou céu, és nuveirão. Se sou estrela, és encantado. Se sou noite, és luz para ela. Se sou dia, és o luar. Sou a voz do coração, numa carta aberta ao mundo. Sou um espelho de emoção, do teu olhar profundo. Sou um todo um instante, corpo dado em jeito amante. Sou o tempo que não passa quando a saudade me abraça. Estrelas de cantar, se sou noites, luz para ela, se sou dias, ou luar.

rua sem luar, sem te ver, és dona do meu pensar, força que me atrai, cor do meu viver. Vencedora sai da guerra do meu querer. Longe estou a um passo de ti. Não luto em vão. Princípio e meu fim, força que me atrai, cor do meu viver, vencedora sai da guerra do meu querer. Passo de ti, não luto em vão, princípio e meu fim, não luto em vão, princípio e Thank you.